quebrada se calando. A noite, a luz do porte vem fechando, filmando. Saca a velha cena se formando. Quebrada solitária aqui, sem passar um pano, filmando. Assim no plano americano, grava malandragem ali na pedra se juntando. Pega os comprimentos, papo que tão rolando. E de quebrada, vizinhança observando. Filma tudo, não perde nada. Mostra a rua zero na madruga, na calada. E sai com aquele lá, o mais escuro, agachado. Pronto pra fritar, uma brita no mesclado. Pega o olhar e a fumaça no enquadro. Deixa rolar assim, sem ser narrado, chapado. A expressão de quem viaja, observando a noite e olhando pro nada. Um solitário preto vagando na quebrada. Mais um aí perdido na estrada do pós-abolição. Esse é o filho da mãe África. Mostra assim, sem corte, sem plástica. Quero tirar da sociedade a sua máscara. Quero mostrar os efeitos da diáspora. Genocídio preto, sem meio termo. De pedra em pedra, aí cavando o seu enterro. Sociedade branca, exterminando o gueto. Desliga a câmera aí, que é desse jeito. Segundo plano, foque da enquadro. Liga lá no zoom e mostra todo o traço. É pele preta, mão cheia de calo. Rosto marcado com os olhos amarelados. Amanheceu, o bico tá indicado. É bem ali, filma é do outro lado. É uma capina lá na frente de um barraco. É 5 pontos, mas já é um resultado. Dá pra fumar uma cabeça no mesclado. Eu tô filmando, eu tô no plano aproximado. No outro dia os trampos tudo miado. Os bicos no setor não tem trabalho. Filma lá, liga lá, pega os passos. Os malucos tão armando, vê lá o papo. A saída no camelo eu tô ligado. Tá de cima pra fazer e ter um resultado. Liga lá, vê se é o esperado. Se a saída vai garantir um trocado. O setor fica sujo e inflamado. Tem polícia e tá sendo focado. Na esquina tem maluco algemado. Diz que foi bronca de celular roubado. E o senhor comenta é viciado. Tô nem aí, é um bando de drogado. Eu tô filmando, eu tô no plano aproximado. É desse jeito, tô no documentário. Terceiro plano, pega ela e mostra aí. Pronta pra sair, vai se divertir. Doida pra curtir, vai se iludir. Filma, filma, pega desse ângulo aqui. Esquecer do sufoco que passou. Na semana inteira um trocado não arrumou. Olha ali, filma ela passando. Na porta do bar, os malucos tão bicando. Eles tão xingando, tão chamando ela. Vai se aproximando, vão tocar no corpo dela. Dá um close na sua pele escura. Uma linda mulher preta em busca de aventura. Tá na loucura, tá na amargura. Quer fumar mesclado pra acabar com essa fissura. Pega ali que ela tá saindo fora. Filma os malucos tão indo na sua cola. Filma o caminhado, parece combinado. Lugar bem conhecido na rotina do chegado. Vai, não perde essa, dá um zoom e filma. Mostra que o mesclado já tá na mão da menina. Olha pra fumaça envolvendo todo mundo. Ela tá passando mesclado pro outro maluco. Filma o jeito dela, parece tá sonhando. Nem sente que sua roupa os malucos tão tirando. Eles tão abusando, usando o corpo dela. E mais uma vez o mesclado tá na mão dela. Vai, pega daqui, eles tão deixando ela. No meio da rua que pra ela é uma cela. Ela ficou no chão, parada sem ação. No seu mundo solitária junto com a depressão. Sociedade machista, fisgou mais uma isca. Mulher preta sem entender, é sempre sua vítima. É mais um plano, ei, eu tô filmando, ei. É outro ângulo, pega ele andando. Salva e resista o cotidiano. Pega de casa pra vender e dá por qualquer canto. Não procura nem saber e nem quer dar um trampo. De canto em canto, vê lá ele voltando. Sempre perturbando, filma ele chegando. Pro dentro de casa e a mulher tá espancando. Filho revoltado, frustrado, já tá chorando. Pega lá e vai focando. Tudo, registrando. Na esquina gargalhada ele tá gorozando. Em outro plano, filma, vai pegando. Ela passando, filma, com a cara. Tá invocada, mulher preta cansada. Não quer saber de nada. Tá saindo de casa, enquadra. Na cintura uma criança escanteada. Filma, mostra a cara, encara, detalha.